aventura. Dá-lhe nova dimensão. عناك ترسلي اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا DJ Luiz e DJ Lúcio levando a galera à loucura aqui no Nova Dimensão. Transmitindo alegria e contagiando a galera. Thiago, aqui o sistema é bruto. Me ajuda. anos fazendo sucesso. No comando, os DJs Luiz e DJ Lúcia. Sucesso! DJ Betinho Isa! nova dimensão. Banda 007. Quando te vejo, te desejo em meu olhar. E a cada dia que passa, não dá pra disfarçar. É você que eu preciso, não me diga não. Só quero provar o sabor do teu beijo. Porque essa noite vou te levar com eles. DJ Luiz e DJ Lúcio. É o Nova Dimensão. É demais. É o top das marcantes. É o Nova Dimensão. É demais. É o top das marcantes. Banda 007. Te desejo em meu olhar. E a cada dia que passa, não dá pra disfarçar. É você que eu preciso, não me diga não. Só quero provar o sabor do teu beijo. Porque essa noite vou te levar com eles. DJ Luiz e DJ Lúcio. É o Nova Dimensão. É demais. É o mais. última vez foi real, juro que não sonhei. Vou correndo ao passado pra buscar. Eu lembro de cada parte de você, nos seus beijos sempre viajei, ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás. Eu lembro de cada parte de você, nos seus beijos sempre viajei, ficou pra trás. Nova dimensão. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Nosso amor. E pedir pro DJ anunciar o nosso amor. O nosso amor. Eu vou curtir nessa parelhagem e pedir pro DJ anunciar o nosso amor. Se eu perco todas é porque tenho dinheiro. Canta aí, bailarina. Não dá em nada, não dá em nada. A moral é o bar. Amasso, tô curtindo a minha mulher. De Magalhães barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque gelada. Isto é brega. Galera da inteira, essa galera do Badala. Só é festa. É GDI na parada. Galera da inteira, essa galera do Badala. Estão demais! Ibiza Belém, Live Music. Safado. Joey Benassi, é o garoto das produções. Tu vai ver, safado. Vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vem te bora, vai ver, safado. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. pira quando os mano bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota pira, pira. É buki, buki, buki, é buki, buki, buki, é buki, buki, buki, é buki, buki, buki, é buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, buki, Faz o passinho do Romano, é o caralho, porra. E os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Dance, dance, dance, dance, dance igual o Will Smith. Dance, dance, dance, dance, dance igual o Will Smith. Dance igual, dance igual, dance igual o Will Smith. Dance igual, dance igual, dance igual o Will Smith. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho.

Penso, penso antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até me perdoar. Mas vou ficar com quem só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quer na cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. DJ Luiz e DJ Lúcio. Agora eles vão comandar o seu espetáculo. Aí, Beni! Eu ia mandar um e-mail, escrever lá no Face, mas quer saber agora? Eu vou mandar na lata. E vai ser nessa canção que vai tocar no rádio e na televisão e perturbar sua alma. Tá pensando que eu tô com saudade? Errou. Tá pensando que eu ando triste? Errou. Tá pensando que eu perco o sono? Mas errou feio. Por isso eu fiz essa música romântica, pra tu ouvir minha risadinha irônica. Ah, ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah, ih, perdeu. Ih, perdeu. Sim. Banda Pérola Negra. Aí, Beni. Eu ia mandar um e-mail, escrever lá no Face, mas quer saber agora? Eu vou mandar na lata. Vai ser nessa canção que vai tocar no rádio e na televisão e perturbar sua alma. Tá pensando que eu tô com saudade? Errou. Tá pensando que eu ando triste? Errou. Tá pensando que eu perco o sono? Mas errou feio. Por isso eu fiz essa música romântica, pra tu ouvir minha risadinha irônica. Perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah, ih, perdeu. Ih, perdeu. Sim. Nova Dimensão. Quase não dormi, pensando em nós dois, no meu quarto, sozinha, sem você. Louco pra esquecer, impossível, minhas lágrimas caem, querendo o seu beijo em mim. Vivo na solidão, sem ter o fim, voltas pelo chão, tudo faz lembrar você, imagino. Quase não dormi, pensando em nós dois, no meu quarto, sozinha, sem você. Tudo pra esquecer, impossível, minhas lágrimas caem, querendo o seu beijo em mim. Vivo na solidão, sem ter o fim, voltas pelo chão, tudo faz lembrar você, imagino você. Não quero lembrar, não quero lembrar. antes de dormir, pensei tanto em você. Ouço a tua voz, não te vejo, pegue tudo por você. Nossa história, nossa vida, sei que não termina aqui. Eu tô no novo. Ouço a tua voz, não te vejo, pegue tudo por você. Nossa história, nossa vida, sei que não termina aqui. Eu tô numa nova dimensão, ouvindo a nossa canção. O DJ Luiz e o DJ Lúcio. Eu tô numa nova dimensão, ouvindo a nossa canção. Nossa vida bastante, só nova dimensão. Nova dimensão. Hi-Fi, que enlouquece e mexe. passou, eu superei. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou, eu superei. E mexe, mexe, é o look som hi-fi que enlouquece. E mexe, mexe, é o look som hi-fi que enlouquece. DJ Betinho Isabelense. Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. O potente das marcantes, look som é diferente. DJ Igor e Thiago, DJ Magno pra você. Look som é look som e faz você mexer. E mexe, e mexe, mexe, é o look som hi-fi que enlouquece. E mexe, mexe, é o look som hi-fi que enlouquece. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou, eu superei. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou, eu superei. E mexe, mexe, é o look som hi-fi que enlouquece. Hi-Fi que enlouquece. Nova de Dimensão. Não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. Chibé, chibé, chibé, chibé. É uma escura. Canta minha autarquia. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila con limón y sal. Não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. Chibé, chibé, chibé, chibé. É uma escura. Canta minha autarquia. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila. Una mano arriba, tomando tequila con limón. Dimensão! Bora lá, chefão! A nave do som voltou! A nave do som voltou! Dança com Ruby, mexe com Ruby, a espaçonave! Piloto, DJ Apolo, vamos lá! Júnior considerado, vamos nessa agitar! O Bruninho, ele vai soltar o gravizão! O novo Ruby voltou com pressão! Mm-hmm. maior sucesso e back do Melody, Marlon Branco. DJ Luiz, o poderoso chefão. A nave do som voltou. A nave do som voltou. Dança com Ruby. Mexe com Ruby. A espaçonave. Piloto, DJ Jean, Apolo, vamos lá. Júnior considerado, vamos nessa agitar. O Bruninho, ele vai soltar o camisão. O novo Ruby voltou com pressão. Vai quem